Os ímpios fogem sem ninguém a perseguir, mas o justo firme confia em ti, Senhor. Como leão destemido avança a verdade, na sinceridade encontramos a paz. Ó Senhor, em ti eu confio, teus caminhos são de luz e vida, os justos triunfam. Suas falhas alcança misericórdia e os sinceros herdarão o bem. Ó Senhor, ó Senhor, em ti eu confio, teus caminhos são de luz e vida, os justos triunfam. Justos se levantam, na sabedoria encontramos nosso lar. Oh, nosso coração firme em ti, em cada passo vamos te adorar. Piano, se tudo é bem.